Olá. Um grande erro, mas é um erro comum, é tratar aquilo que é provisório como se fosse definitivo. Essa é uma armadilha, né, que a gente tem nessa vida, essa vida que é provisória, que é transitória, com tantas coisas, que fazem parte dela, coisas boas, coisas ruins. Elas não são definitivas, elas são provisórias. E tem coisas que são mais provisórias ainda do que outras, elas não duram muito tempo. Tem coisas que duram bastante tempo, mas elas não são eternas. Aquilo que é eterno é definitivo somente, e definitivo no sentido pleno da palavra. E claro que tratar as coisas provisórias como se fossem definitivas acaba distorcendo toda a visão que a gente tem do mundo, das coisas, dos valores, os conceitos, e uma coisa influi na outra. Muito bem, em se tratando da palavra de Deus, ela nos ensina claramente a mantermos os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que é definitivo, não naquilo que é provisório. A Escritura nos ensina muito sobre isso. Israel teve muitas oportunidades de aprender sobre isso, de entender isso, viver isso na prática. E no livro de Isaías, que nós estamos estudando, estamos vendo aqui vários aspectos em que isso se fez presente ali. A palavra de Deus era desprezada. Na última passagem nós vimos que eles preferiam inclusive consultar até mesmo médiuns, necromantes, né? Consultavam ali supostamente os mortos, algo que era proibido por Deus e não tinha nenhum efeito benéfico na vida deles. Preferiam fazer isso do que atender a palavra de Deus, a profecia. Isaías está dizendo ali que ele e seus filhos eram um emblema, um símbolo, um sinal da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, através dos nomes, inclusive dos filhos, que eram ligados a acontecimentos. Eram provas vivas daquilo que estava sendo dito, e consequentemente, por negarem todas essas coisas, eles sofreriam os danos por recusar obstinadamente a palavra de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. E essa recusa, essa desobediência, ela teria os seus dias, estava com os seus dias contados. Tudo dentro do plano de Deus tem o tempo certo para acontecer. Os sofrimentos, as mazelas, todas as devastações que foram anunciadas ali, elas não eram definitivas, elas tinham um tempo determinado por Deus. Haveria sim um tempo de alívio, um tempo de alívio provisório. Não era um alívio definitivo, mas era um alívio provisório. A questão é: será que os israelitas, tanto do norte quanto da tribo de Judá, de Benjamim, pessoal do sul, do reino do sul, será que eles entenderam essa diferença entre o que é provisório e o que é definitivo? Aquele alívio que viria, ele seria bem entendido? Vamos ver um pouquinho sobre isso, começar a olhar um pouquinho sobre isso, entrando agora no capítulo 9 de Isaías, e nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Contudo, este contudo aqui está ligado então a todo aquele período de opressão que viria, etc. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Nós vemos aqui que é retratada uma situação futura, uma situação que Isaías está trazendo aqui a profecia do que viria. Não haveria mais escuridão, isso está sendo anunciado. Já com poucos detalhes em relação à época disso e tudo mais, mas nós vamos percebendo, ligando esse texto com o que veio acontecendo na história, com outros textos bíblicos. É claro que nós vamos acabar ligando tudo isso inicialmente com o retorno do cativeiro da Babilônia, o retorno do cativeiro da Babilônia por parte ali das tribos, né, de Judá e Benjamim. Como nós sabemos, historicamente, as tribos que são mencionadas aqui são as tribos mais ao norte, Zebulon e Naftali. Essas tribos viriam a ter uma honra provisória, podemos dizer. E elas sofreram mais, evidentemente, porque a Síria entrou por ali. Essas tribos foram devastadas, essas tribos foram deportadas para fora. Deportada não é bem a palavra, né? Foram levadas em cativeiro. Houve invasão de outros povos ali, por isso é que também é chamado ali Galiléia dos Gentios. A Galiléia aqui está em conexão com essas duas tribos, porque ela está envolta ali ela faz parte desse contexto geográfico. Galiléia, as tribos de Zebulon, de Naftali. Nós até falamos bastante sobre isso na época na época de Josué, quando estudamos o livro de Josué, falamos sobre a ocupação da terra. É mencionado ali, né, a questão dos territórios, como que tudo isso foi ocupado. Mas para a gente ter uma ideia aqui mais geral, sem entrar nesses detalhes agora, nós podemos entender assim: são as tribos que estão mais ao norte, portanto, elas estavam mais vulneráveis aos ataques que vinham do norte, no caso a Síria. Aqui fala de um tempo de escuridão, escuridão aqui no sentido de uma época de morte, de sofrimento, de angústia, de você ser tirado, arrancado da sua casa, você ser arrancado de toda a sua vida. Grande sofrimento, grande angústia. Tudo isso eles passaram, mas tudo isso chegaria ao fim. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Eles teriam um dia de poderem voltar à liberdade. É claro que nós sabemos que aqui tem uma referência, embora quase todo o tempo Isaías está falando com a tribo de Judá, com o reino de Judá. Aqui essa referência às tribos do norte parece estar um pouquinho fora dessa ligação, dessa conexão, mas o fato é que sim, eles acabarão sendo beneficiados ali no futuro. É um benefício parcial, é algo provisório, a gente precisa entender. Eles vão vão estar livres da opressão dos assírios, que não mais serão um poder. Os próprios babilônios deixarão de ser tão poderosos. Virão outros impérios, mas esses impérios tratarão de forma diferente, tratarão de forma a dar um pouco mais de liberdade. E assim, de fato, eles vão desfrutando disso, eles vão podendo desfrutar, inclusive, de uma certa honra. Aqui fala de, no futuro, a Galiléia dos gentios seria honrada. A honra aqui, inicialmente, foi uma honra provisória, uma honra de poder ter a sua identidade recuperada como nação, como indivíduos pertencentes à linhagem de Abraão, à linhagem de Israel, voltarem a se reconhecer e serem reconhecidos como um povo, com uma identidade nacional. É importante também lembrarmos que esses povos, essas tribos, melhor dizendo, que estavam mais ao norte, sempre tiveram um certo distanciamento por parte lá de Jerusalém. A gente ouve frases ainda lá nos tempos de Jesus, o pessoal dizendo: é possível que da Galiléia venha algo de bom, né? Mas lá da Galiléia é sempre falado em tom pejorativo, como um pessoal que vivia isolado, fora do contexto, inclusive religioso, do contexto de onde as coisas aconteciam, que era em Jerusalém e nos arredores ali. Quem estava pelo menos por perto tinha um pouco mais de consideração, mas quem estava tão longe era a terra ali onde os gentios pisaram, onde o povo se misturou. Então as coisas, eles não eram bem vistos. Mas eles viriam a ter, aos poucos, recuperar um pouco, recuperar um pouco da sua honra. Agora, é evidente que esse texto, não podemos nos esquecer que esse texto, ele tem esse aspecto de que haveria um alívio da opressão, haveria um alívio de tudo aquilo que eles estavam sofrendo, uma certa honra que eles recuperariam, mas a maior honra que eles receberiam no futuro era estar entre eles o Messias. E por que que isso era uma honra? O Novo Testamento, ele se refere a essa passagem de Isaías, quando nós vemos lá no Novo Testamento, justamente quando Jesus está pregando, foi onde ele pregou a maior parte do tempo. A maior parte do ministério de Jesus foi na Galiléia, foi ali em torno do mar da Galiléia, toda aquela região privilegiada. E o Novo Testamento faz questão de assinalar que esse era o cumprimento daquilo que Isaías tinha dito, que aquele povo agora recebia a honra, tinha a honra de receber ali o seu Messias. Era o visitante mais ilustre que eles poderiam ter ali. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: Jesus foi tratado com honra pela sua própria vizinhança ali? Afinal, a sua família era dali, da região era da Galiléia. Sabemos que não, sabemos que isso não aconteceu, que Jesus foi rejeitado ali. Inclusive, ele declarou que se em cidades como Sidom e Tiro, que eram cidades estrangeiras, eram cidades fora de Israel, se lá tivessem sido feitos os milagres, os sinais que foram feitos ali, as pessoas lá teriam se convertido. Por isso haveria rigor, muito mais rigor para os galileus, para aquelas pessoas de coração duro que viram o Messias entre eles, presenciaram, mas não o honraram, não trataram com honra. Pelo contrário, desonraram Jesus, chegaram a ameaçá-lo de apedrejamento e tantas outras coisas que nós sabemos que denunciavam essa rejeição, expunham essa rejeição ao seu Messias, a pessoa mais honrada que eles poderiam receber, mas que não deram a honra que ele merece, a honra que lhe é devida. E vejo que também o texto fala aqui de uma liberdade, mas uma liberdade provisória também. Aqui fala que a nação cresceu, etc. Aqui fala realmente do fim de toda a opressão. Com esse fim da opressão, a vida foi voltando de certa forma ao normal, a vida nacional. Uma certa liberdade, uma certa paz, uma certa prosperidade, as colheitas começando a acontecer, os filhos ali nascendo, a população começando a ocupar novamente o território ali, e não tinha mais aquele tipo de opressão que havia no tempo dos assírios e babilônios. Não havia mais opressão como naquele tempo. Houve períodos de uma liberdade restrita, e nós podemos lembrar aqui do período dos romanos. Os romanos chegaram a admitir reis dali que reinavam, como os Herodes ali, a linhagem dos Herodes, que na verdade eram fantoches, né, marionetes ali do Império Romano, não eram reis legítimos, não eram reis que defendiam os verdadeiros interesses do povo de Israel, não eram reis que defendiam a lei de Deus e tudo mais, a palavra de Deus, mas havia politicamente essa liberdade, essa sensação de que eles tinham sim uma certa autonomia. Os seus costumes religiosos eram respeitados, então eles tinham essas coisas. E o texto fala de que quando eles começaram a desenvolver tudo isso, todo esse ambiente um pouco mais livre, eles se alegraram, eles tiveram ali, tinham ali as suas festas, eles tinham as suas os seus momentos de alegria. Fala aqui como se fosse o raiar de novos dias, e tudo isso está ligado de certa forma àquilo que a gente vê no versículo 2. Veja: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Toda aquela sombra, aquele ambiente tenebroso de morte, de angústia, tudo isso passou. E agora é o raiar de um novo dia. É como quando a gente diz, é uma luz no fim do túnel, né? Mas aqui fala de uma grande luz. Isso é bem interessante, porque isso nos conecta novamente com o Novo Testamento e com os textos que são usados ali. Ligando com o texto de Isaías. O Novo Testamento faz a ligação direta do ministério de Jesus com esse texto de Isaías. Então, de um lado a honra, de outro lado a questão de que Jesus é a luz, e ele declarou isso de forma explícita. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, ou verá a luz da vida. Tem essa diferença no texto, mas na verdade significa a mesma coisa. O fato é que Jesus, essa luz que veio de fato para trazer não uma liberdade meramente política, aliás. Como nós percebemos no ministério de Jesus, nas narrativas do Novo Testamento, Percebemos que até mesmo entre os discípulos de Jesus havia a expectativa de um líder militar, de um líder, um Messias que vinha para sacudir todo tipo de poder que tirasse algo da liberdade do povo de Israel. Ainda que eles fossem relativamente livres, eles esperavam, sim, aqueles que esperavam o Messias, nem todos os israelitas tinham essa expectativa, mas aqueles que verdadeiramente esperavam pelo Messias tinham essa ideia muito forte, porque, claro, os textos falam de um rei, os textos falam de um soberano que reina em Israel efetivamente e que vai colocar Israel como centro do mundo, como centro das nações. Mas nós sabemos que Jesus, na sua primeira vinda, ele não teve esse ministério de reinar, de ser um poderoso governante, de colocar todas as nações sob o seu comando, sob o seu cetro. Ele não veio, não se assentou no trono de Davi como está profetizado. Ele veio como o servo sofredor, que aliás Isaías vai falar muito ainda sobre isso, tanto do servo quanto do rei. Mas o fato é que a luz foi rejeitada. Eles não viram em Jesus aquele que trazia a luz, não de uma libertação política, mas a luz que tira o homem das trevas, da vida sem Deus, das trevas, da inimizade contra Deus, e os leva, os traz para a sua luz, a luz de Deus, a luz do conhecimento de Deus, a luz da revelação de Deus, a luz que abre os olhos do pecador e lhe dá a verdadeira iluminação, aquilo que ele realmente precisa, a vida espiritual, a vida eterna. E isso ele propôs durante o seu ministério, e disso ele falou, mas isso não foi aceito, a não ser por uma minoria, por um pequeno grupo, de discípulos que depois foi transmitido para outros e para outros, e assim continuando até os nossos dias, o Evangelho está aí sendo espalhado, sendo pregado. O fato é que eles se apegaram ali a uma luz fraquinha, uma luz de alguns privilégios que eles ganharam naquele período, mas não enxergaram a luz verdadeira que estava entre eles, e de fato, como a gente sabe, o rejeitaram como Deus, eles o rejeitaram como Messias, eles planejaram, arquitetaram a sua morte, tentaram matá-lo de várias formas, até que engendraram ali que a morte fosse executada pelos romanos. E é isso, eles se preferiam se contentar com um alívio provisório, a menos que Jesus ele viesse da forma como não era o planejamento de Deus. Deus não planejou que Jesus viesse já como o rei. Claro que ele se apresentou como rei, ele entrou ali em cumprimento a profecias, né? Teve a sua entrada triunfal e chegou a ser aclamado naquele momento, né, de uma forma muito muito rápida ali pelas pessoas, mas depois, logo em seguida, ele foi rejeitado. Passou pouco tempo e ele já estava sendo crucificado. Alívio provisório. A igreja não tem promessa alguma de que o seu sofrimento aqui nesta vida vai acabar. Paulo nos fala que esse tempo É um tempo de tribulação leve e momentânea. Por que leve e momentânea? Porque é provisório. O sofrimento que temos aqui é um sofrimento que, embora seja intenso, não estamos dizendo que ele é pouco, que ele é pequeno. O sofrimento faz parte desta vida. O sofrimento do cristão, do discípulo verdadeiro de Jesus, ele é ainda mais intenso porque ele tem todo o peso da rejeição a Cristo que reflete sobre nós, sobre a nossa vida, porque estamos num mundo que rejeita Jesus e, portanto, ele nos rejeita quando nos identificamos com Jesus. Isso traz um sofrimento a mais, traz um sofrimento extra que acaba sendo maior até do que outros sofrimentos. Sofremos perdas, sofremos danos por causa de Jesus. E é assim que é até o dia em que seremos livres, mas não nesta vida. Está prometido, sim, o fim desse sofrimento, mas não como Israel, que tem um tempo neste dentro da cronologia, dentro do calendário do tempo de Deus, embora fossem alívios provisórios. Hoje mesmo, Israel vive como um estado reconhecido, um estado que tem a sua relativa liberdade. Dizemos isso, que é uma liberdade relativa, porque existem poderes econômicos, existe uma conjuntura mundial, existem inimigos que estão toda hora atacando e não permitindo que Israel cumpra com aquilo que eles desejam, que é ir aos poucos colonizando ali o território. Os inimigos estão sempre fustigando e combatendo para que isso não aconteça. E nós sabemos perfeitamente que, enquanto eles não reconhecerem a Jesus como seu Messias, continuarão nessa luta. E anos vão se passando até que chegue o tempo em que isso definitivamente irá acontecer, sem sombra de dúvida. A igreja não tem essa perspectiva de que algo vai melhorar nesta vida, portanto, nós anelamos, desejamos, esperamos pela vida futura. Mas, por outro lado, nós conhecemos a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Nós o conhecemos. Ele se revelou a nós e temos esse imenso privilégio. Devemos nos alegrar com isso, devemos perceber o quão somos privilegiados em termos essa luz verdadeira que resplandeceu nos nossos corações, como diz a Escritura. Ele nos deu vida. E o nosso compromisso, o nosso dever é vivermos aqui como reflexos de Jesus, anunciando, testemunhando, seja para judeus, seja para não-judeus, seja para pessoas que professam qualquer tipo de religião, ou para ateus, ou para pseudo-cristãos, não importa quem quer que seja, nós temos a referência que é Jesus Cristo, temos os valores, a verdade que está nele. E é nisso que devemos basear nossa vida e procurar beneficiar outros com a mesma bênção, com o mesmo benefício. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.